controle. O azul 4235, azul 4235, contato radar, desça via chegada Bonfo para 4 mil pés, Quenedão 908. Chegada Bonfo para 4108, azul 4235. Coração Alder, boa noite, Santander 6224, promoção Charlie. Tirando a 224, contato radar, desça via chegada Bonete Uno para o nível 050. Via Bonete Uno para o 050, 6224. Boa noite, é o Rio 5902, Machado, nós cruzamos 280 para a 0060, chegada Bonf, vigilância. Salvador, Xanami, 313, para autorização. Aqui está a posse, quatro, está autorizado. Guarulhos, 360, nível para pela peso do ano 0 até Taubaté, depois Guarulhos. Decola da Ola Zero, curva direita, saída Sanvo, Uno, Leda, Motiva, aciona 5124 e controle 120 de saúde. 360 aprovada, Zulu 10, Taubaté, Guarulhos, decola da 10, curva direita, Sanvo, Uno, Leda, Motiva, 5124, aciona 120, puxando a 6313, posição 8. Correto, vamos para acionar. página 6224 vai atingir o 050. Chegando a 224, desça para 2000 pés, QNH190, 18. Livre LS X-Ray, reporte localizador. 2000, ajustado no 018, apertado LS X-Ray, vai reportar localizador, né? 6224. Azul 4235, reduz a velocidade para 220 nós, vetoração radar para sequenciamento, use a direita, PO 240, limitado pelo QDMIC 1190 do NDB Sindra. Sob vetoração direita para o PO 240, limitado pelo QDMIC 1190 do NDB Sindra, azul 4235. Salvador, Rio 5972. Prossiga, Rio 5972. Estamos reduzindo a velocidade para 200 nós aqui. Frente. Apanhado, chama para acionar. Curva esquerda na prua 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador, azul 4235. O 4235, desse mantenha 2000 pés, que ainda dá 1098. 2000 pés, 1098. Para o localizador, curva à esquerda na proa 140, informe estabilizado, livre aliança X-Ray. 140, vai reportar estabilizado no X-Ray, azul 423. Canalha 224, completo final ILS, chame a flor, 18 decimal 95. 18 decimal 95, 6224. Lincoln Salvador, boa noite, Xanar 6224. 224, já avistado final, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 129. Autorizado pouso na 10, Xanar 6224, confirma que está chovendo sobre o aeródromo? Na vertical negativo, que estou avistando provável chuva mais ao norte do aeródromo, aqui da aproximação. Obrigado, 6224. TN-5972, desça via para 2000 pés, TN-1098, reporte localizador. TN-2098, reportada localizador. Estabilizou, azul 4235. Azul 4235, complete o sinal e LS que se reis, chame a torre 118, decimal 95. Torre 1895. Bom pouso. Valeu, você também. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizou, passando do ar. 4235, aguarde autorização de pouso. Guardado. Salvador, Xanar 6316, pulse back para a posição, boa noite. O 6313 na 08 autorizado, chame táxi. Já tem uma formação exatamente sobre pelo. Nós poderíamos voar daqui para a Duna, já está mantendo a separação com a azul à frente. Foi na proa 185, limitado pelo localizador, aguardando o último vetor, Rio 5972. Ok, 185, aguardando o último vetor para o localizador, Rio. Navegador 24, solo 4B, táxi à direita e mantém-me escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Direita, via Alfa, vai chamar antes da Juliette, 6224. Só para informação do controle, o Rio informa, a base da camada sobre Salvador está a 4000 pés. Gente, grato pela informação. Para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 140, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. Esquerda 140, livre X-Ray, reportará aí. está autorizado o pouso para o azul, senhor? Autorizado, azul para 235, vento 160 graus, 12 na F. Gente, obrigado. Estabilizado, 4 está visto. 972, complete final ILS, chame a torre, 118, decimal 95. Olhe, Salvador, com 822, boa noite. Passo 295, descendo para o nível 160, está ciente da Charlie. 888, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada Bonf, QNH 10019. 4 mil, chegada Bonf, 2019. Só uma informação, a pista operando em solicitação? Entendi, confirme. Confirmando, a pista Salvador está operando em solicitação, contrário? Confirmo. Ok, obrigado. 235, no solo, os 48, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém-me escuta. Direita Alfa, antes da Juliette, na 4235. Mais a Juliette, né? 6224. 6224, autorizado esquerda, portão 4. Esquerda para o portão 4, 6224. E o 5972 está autorizado para o pouso, pistão no 10, vento 160 graus, 129. Está autorizado o táxi até Ponte Vela na Índia, via Índia, chame porta decolar. Via Índia, pronto para decolar, né? 5972 na escuta, daí? 972 autorizado o pouso, pista 10, vento 160 graus, 129. Nível pouso 10, Rio. Da Juliette, 4235. 235, autorizado, esquerda, portão 3. Ingresso da Juliette, portão 3, 426. O 5972, solo 52, táxi à direita, via Alfa, Kilo, portão 612 Lima, mantém a escuta. Alfa. Tá bom. 313, autorizado, alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1, 60 graus, 109. Alinhar, Salvador, está Arizona 78, DS150, ponte área já. Está 3178, contato radar, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050, QNH 10019. Via chegada 050, Bomed 1, 0019. Pode voar, senhor. Inicialmente manter o perfil, é o número 2 na aproximação. Ok, então, tá, vamos manter o perfil. M63, 1-3, decola 5-5, controle 1-2-0, deixa 8. 2-0, 8-63, 1-3, boa noite. Controle 9-0. 6-9-8-0. 6-9-6-3, 1-3, boa noite. 3-1-3, contato radar, suba via saída Sambo 1 para nível 360. Estiver autorizado, chama o técnico. Informação Charlie, passo 230. Quando possível, eu gostaria de voar direto e táxi. Voo 1970. Voo 1970, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060, aguardando e táxi. Afirmativo, Bomed 1 descendo para o 060, aguardando e táxi. Voo 1970. 88, desça via para 2000 pés, QNH 10 no 8. Reporte localizador, autorizado ILS X-Ray, pistão 10. Via para 2000, com 18, autorizado X-Ray para 20 para 10, vão no 888. Rodrigo, o nosso 70, quando possível, pode ir com a Duna, se facilitar para vocês. Vou direto ITAP. Presente, 970. Para 3000 pés, QNH 10 18. Moro 018, descendo 3000 pés, tá? 3000 pés. Zona 78, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo 229, 378. Do táxi via Índia, deu ponto de espera, chame pronto para decolagem, né? Me escuta. Índia, ponto de espera, vai repassar pronto, azul 4980. A sua escuta. Aliás, decolar pistão 0, azul com a barulho do 0. Vento 1, 60 graus, 12 nós. A linha decola autorizada, 10, azul 4980. A 313, passa nível 160, chama o centro. Frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 78, desça para 2000 pés, reporte localizador, reduz a velocidade para 190 nós, segue tráfego 7 milhas à frente, bate 737. Afirmativo, 3178, iniciando a redução. 1970, desça para 4000 pés, QNH 10 no 8, canceladas as restrições em ITAP. 4.018, livre da restrição em ITAP, 1970. Controle 1-888, estabilizado, X-Ray. 1-888, complete final ILS, chame a torre, 1-8-95. 2-9-5-2. Então, Salvador, boa noite. noite, com 1888, estabilizado X-ray 1-0. Com 1888, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Prossegue aproximação 888. Decola 05, controle 1 no 20 decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. 4980. 1888, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 14 nós. Pouso autorizado no 0, com 1888. Suba para 350 via saída PUCA. Sobe para 350 via PUCA, o azul 4980. Solicita. É, vai manter o perfil, fica melhor aqui para evitar as informações. Obrigado. Zona 78, complete final ILS, China Torre, 1-8-95. 8-95, com a Torre, o TAM 3178. Obrigado, boa noite. Pode descer 2000, boa 970. Desça para 2000, QNH 10019, livre LS X-Ray, reporte localizador 1970. 2019, reporte estabilizado X-Ray 1970. Autorização, tô 3178. Salvador, boa noite, 5001, Nova Azul. O 001, Azul, prossiga. Sai da prevista para Guarulhos, por gentileza. É Salvo 1, Leda, Mótiva. Gente. Logou 1888, Sol, ao 08, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantenha minha escuta. Direita de Alfa, vai chamar para Juliette na sua escuta, 888. Tá 3178, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 129. Mesmo pouso, 3178. Torre, boa noite, Cideral, na 963, com a informação, é um Charlie. Informações próximo a Jamon. Autorizado, desvio à esquerda, azul 4980. Autorizado, 4980. 20, 0120. Ok, o Ayuno tem, vamos checar aqui um minutinho. Ok, tá na sua escuta. Brasília 4, Pass 2526, clear via Bombed 1 arrival, descend and maintain front level 050. Táxi à direita via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha minha escuta. Alfa, antes da Juliette, mantenha a escuta, 3178. O sinal agora 73 no sistema, aqui está para os 40, ok? Está completando meia hora antes do horário, agora provavelmente em qualquer minuto vai aparecer o plant. Ah, ok, está na sua escuta aí, quando tiver, sem pressa. Salvador 5001, para confirmar a saída Tambo Uno, é Tambo, Leda e Motiva. Sim, exatamente. Obrigado. Autorizado esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8, 8. Oi, Salvador, boa noite. O Golo 970 estabilizado no X-Ray. Golo 970 autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 12 nós. Livre pouso, 1-0, Golo 970. Salvador, uma boa, TAM 3305 para cópia Recife. TAM 3305 para Recife está autorizado, nível 330, via peso Lulo 7. Decola a curva esquerda na saída Puca, transição Aru, aciona o código 5136 e o controle é 120.8 na saída. Autorizado então, 3305, nível 330, peso Lulo 7, saída Puca na transição Aru, transponder é 5136, chamando 120.8. 3305, portão 05. É correto, chama para acionamento. 3305. Tá, próximo a Juliette, certo? 3178. 3178 autorizado, esquerda, portão 7. Esquerda 7, tá, 3178. Solo TAN 3305 para pushback acionamento. TAN 3305 no portão 5, está autorizado, chama o DEX. Autorizado, TAN 3305. 1970, Solo 14. Táxi à direita, via Alfa, chama antes da Juliette, mantém a minha escuta. A sua escuta, Alfa antes da Juliette, 1970. Bom, Salvador, boa noite, é o 723 da Golf, plano 200. Luna 723, contato radar, dessa vez chegada a Bonf para 4 mil pés, QNH 1019. Bom, 4 mil, dia 9, obrigado. Corre Salvador, boa noite, CNR 6224, tem informação de charge, na ponte 4, precisa só parar a Caju. 224, aguarde quanto minuto. Na sua escuta, M24. Poderia confirmar o ajuste 1019 para o 723? O 70, observe o recuo da aeronave da TAM. Vai ingressar aí no pushback nessa taxiway à sua esquerda após liberar a passagem, então autorizado, esquerda, portão 9. Esquerda, pro 9, na frente da boa noite. O Xenia 6224 para cópia? Na escuta, 6224, pronto. O nível 1, a Vizel está autorizado a Aracaju, via o ISC 33, decola da 190, curva esquerda, saída Conde, aciona o código 0220 e o controle é 120.8. Autorizado para Aracaju, nível 190, via UIC 33, decola da pista 10, com curva esquerda, faz decolagem na saída Conde. O transponder 0220, controle Salvador 1208, cotejou 6224. Cotejamento correto, chame pronto para o acionamento 6224. 6224, como chamar? 25932 Rio, com informação Charlie. 5973, aguarde correção, Rio 5972. 5972, Galeão. 5972, Galeão, aguarde um minuto. Obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2774, tem da Charlie, todo possível, qual pessoal, por seguro? Vicente, aguarde 4 minutos. Guarda. Nave 963 para cópia. Copia, nave 963. Autorizado com fins, o nível é o 360 via a peso 10 Kubave, conforme rota. Decola da 10 curva direita. Saída é São Bruno, Leda, depois Lua Motiva. Aciona 5154, controle 120, decimal 8. Autorizado com fins no 360. A peso 10 por bar conforme. Decolada 10, rua direita, salvo 1 no meio da Motiva. 5154 no transponder e controle 208, 9973. É correto, chama para acionar. O azul 5001 para copiar? Só um minutinho. Salvador, boa noite, azul 4959. 4959 Deus, aguarde cópia mais 2 minutos. Guardando. Torre Salvador, agora seu 5001 está pronto, cópia sempre da chave. Autorizado Guarulhos, 320 nível via Pesulo 10 e Taubaté. Decola da 190, curva direita. Saída é a São Vuno, Leda, depois Motiva. Aciona 5144, controle 120, decimal 8. O azul 5001 está autorizado Guarulhos, nível 320, decola da pista 10, curva direita no perfil da São Vuno, Leda, Motiva. 5144, transponder 208 ao controle. Está correto, chama para acionamento. Sim, 5001. Nível 972 para cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 44, seguro, para novembro 853 e seguindo rota conforme plano. decola da 190, curva direita, saída São Voo, Leda e depois voa Doclo. Aciona 5146, controle 120, deixa 8. 360, autorizou Galeão, decola da 190, curva direita, salvo 1, Leda Doclo, Upper Zulu 44, seguro Upper November 857, rota 5146 no transponder, 208 no controle, Rio 5972. Isso, código 5146, chama para acionar. 5146. Se possível, modificação do nível do 5972 para 340. Tá ok, vamos tentar coordenar, mas nesses casos até com o centro ele autoriza, mas vamos tentar aqui antecipar já, aguarde. Não. Um, dois, sete, sete, quatro, pra cópia? Cópia. Autorizado pra seguro, Porto Seguro, nível 160 via Whisky 33, via Raíra direto. Decola da 10 curva direita, saída é a Coral 1 Bravo, aciona 5150 e o controle vai ser 120 de 18. 160 autorizado, Porto Seguro, Whisky 33, saída direto, Coral 1 Bravo, a saída é da 10 curva direita, 5150 transponde, 208 controle, 2774. Correto, chama para acionar. Chamará. E o 5972 já considera nível autorizado 340. 340, obrigado, 5972. O 959 copiar? Prossiga na sua escuta. Tu foi autorizado para Ilhéus, nível 140, via Whisky 33, decola da 10 curva direita. Saída é a Coral 1 no Bravo e aciona 0221. Azul 4959, autorizado Ilhéus no 140, decola da 10 no perfil da Coral 1 no Bravo com curva direita após rota Whisky 33. Código transponder 0221. Está correto, chame para o acionamento 4959. Vai chamar, Azul 4959. Pushback acionamento, Rio 5972, pátio 36, Lima. Autorizado, chame táxi. Chama táxi. 2774, escuta. Sempre. Ok, o nível confirma é 160 e o troca o código para 0222, ok? 160, nível confirmado, 0222, transponde Azul 2774. A chegada? Cancelada as restrições em pelo, desça até 3 mil pés, QNH 10, 19, aguarda. Obrigado, aqui tem uma formaçãozinha na prova. Tudo bem, obrigado. Brasil Air Force 25, 26, QNH 10, 19. QNH 10, 19, 25, 26. Tudo Fortaleza, 4 horas e 45 de autonomia. Autorizado, táxi. Em frente, depois à direita na Índia, chamando para a Pantifera, quando você vai falar? Positivo, via Índia, chama. Estou em Salvador, 5001 da Azul, para o Spec Sonamento, ponte 3. Na 3, aguarde. Solo Sideral 973, para o Spec Sonamento. O Sideral no pátio 3, coordene com a equipe de pátio, já tem o Rio aí acionando. Assim que for possível, pode fazer esse acionamento, senhor Tex. Ok, assim que o Rio liberar, ele vai então, na nossa 3. Torre, eu chamei a 63-6224, também para acionamento no portão 4. E no 4 é o número 2 agora. Passando. Salvador, boa noite, Rio. O nosso 4. Está autorizado, 340 para Guarulhos, via Pesulo 10, depois Taubaté, decola da 10, curva direita, a saída é a São Vuno, Lido, depois Rua Mótima, aciona 5153 e o controle frequência 120, decimal 8. 526, complete approach, contact tower on 118, decimal 95. 118, decimal 95, 2526. 1723, desça para 2 mil pés. CMH109, inicia a redução para 1902. Reduzindo, 2 mil pés no 723. Salvador Tower, good evening, Virginia 42526, final LS X-ray runway 10. Roger, Air Force 2526, clear to land runway 10, wind is 140 degrees, 15 knots. Yes, land runway 10, you confirm wind? Wind is 140 degrees, 15 knots. Roger, 526. Táxi 5972 com 3 e 20, CV 03 Guarulhos. 5972 autorizado, táxi, depois espera, seguindo o tanque, está aguardando já e chame pronto para a decolagem. Para a ponte espera, o Rio 5972.